ação de existo aqui tocar. Que sirva como um choque pra que venha acordar aqueles que ainda não sacou de qual que é. Que não existe vida nessa vida sem fé. Toca com esse estoque, pai. Toca com esse estoque, pai. Toca com esse estoque, pai. Toca com tua graça e com teu poder. É, cheguei, nem eu pensei. Claro, sonhei, muito imaginei. Até planejei, tudo certinho. Só que o projeto de Deus foi maior pra mim. Ele me disse, fi, vai ser assim. Não vai pelo que você pensa. O que importa é a sintonia com minha presença. Mas desse naipe prometi, hoje cê tá aqui. Vou te fazer sorrir diante do que você não esperou, enfim. Mostra que sou contigo, ó pai, como é da hora. Esse bicho mudou poder na minha vida desde os tempos de escola. Tão vendo de camarote o valor da minha vitória. E tem hoje uma pá de filho do justo pra tua glória. Toca onde tiver um precisando de tua mão. Onde constou fraqueza vai constar motivação. E nessa terra ninguém dá pra bater palma. Pra o que cê não conquista com suor de corpo e alma. Olhei pra minha vida e falei, Senhor, abraça quem sofre tão carente, largado nessas quebradas. Meu irmão, te falo, nessa vida nós não é nada. Sem o Senhor que nos reveste as armaduras nessa estrada. Foi bom pra mim, quero pra você. Sintoma de quem ame, pra isso nós vai de pip, sub, clap, toquinho de fliperama. Então toca com tua graça, onde existo aqui tocar. Que sirva como um choque pra que venha acordar aqueles que ainda não sacou de qual que é. Que não existe vida nessa vida sem fé. Toca com esse estoque, pai. Toca com esse estoque, pai. Toca com esse estoque, pai. Toca com tua graça e com teu poder. No coração cheio de ódio, onde a maldade e ganância derruba quem pensa que alcança pode. Demonstrando suas marcas no bico da falca. Um setor normal, de mente anormal, que maquina o mal. Que pensa que a tropa vai constar de bom de fazer homenagem no seu funeral. E se o Senhor me trouxe aqui, pai, não foi porque eu fiz por onde merecer, mas só porque tua graça que me faz crescer. E ainda faz crescer, e é assim que tem que ser. E eu lembro de Jesus falando pra quem tava ali que não foi para os justos e os sábios que eu vim. Pega peixe de aquário, é mole, já disse. Me vejo desfoque, se foco no flow. Os moleque trajado com as becas de time. E as mina que se afoga no vazio da própria alma. Se liga que tua vida, o rei dos reis, planejou tudo. Aí menor, abre teu olho, ninguém liga pro teu choro. Não vai na onda de quem quer te usar como escudo. Mas caminhe pelo certo, que eu sou prova que dá certo. Vai de encontro aos teus sonhos, cai de cara nos estudos. Foi bom pra mim, quero pra você. Sintoma de quem ame, pra isso nós vai de pique, sub, clap, toquinho de fliperama. Então toca com tua graça, onde existo aqui tocar. Que sirva como um choque pra que venha acordar aqueles que ainda não sacou de qual que é. Que não existe vida nessa vida sem fé. Toca com esse estoque, pai. Toca com esse estoque, pai. Toca com esse estoque, pai.